606 no solo 0301, no direita solo 121 decimal 9. Direita solo 121 decimal 9. Estado 1020. 3020, Mike Charlie Alpha. Alô, alô. 1-6-0-6 06, boa noite, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, obrigado. Da web, boa noite, sendo identificação dessa 060, redução de cada 249. São 3891, muito boa noite, sendo identificação dessa 070, chegada bom. Do FZ. Gente, complete o sinal do ILS X-Ray e chame agora a torre 118.95. 95, boa noite. Torre FJ5809 no localizador. FJ5809, ajuste no 020. Continua a aproximação, reporte quando baixado e travado. Passará. Mike Charlie Alpha. Você tem condições de manter essa velocidade até mais próximo de Duna? Afirmativo, Mike Charlie Alpha. Mais para 2020, livre final e LSXR, reposta estabilizada. Reportará. Oceania 6258 no solo 0304, livrando a direita, chamando solo 121, decimal 9. Livra direita, chamando solo 219, Oceania 6258. Solo Salvador, boa noite, Oceania 6258, livrou. 258, boa noite, bem-vindo, prossiga Alfa Juliette, portão 7. Alfa e Juliette, prossegue direto, portão 7, 6258. Travada, objeto 5809. Objeto 5809, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10. Vento variável com 3 nós. Variável com 3 nós. Charlie Alpha controle. Mike Charlie Alpha. Prode dura, senhor? Afirmo. Ciente, repórter estabilizado. Voltará. São agora 2109, são 3891. Você está seguindo como número 4 na aproximação. Estabilizado, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, torre 118.95. Charlie Alpha. Torre de Salvador, compartilhando Mike Charlie Alpha. Capatango, Mike Charlie Alpha, ajuste 1020, continuando na aproximação, número 2 para pouso, pista 1-0. Paciente e a intenção, se possível, 1-7 com cancelamento após externo, estamos em condições de tomar Charlie. Sente, o Mike Charlie Alpha é posição no ponto ideal para o cancelamento do plano instrumento, Mike Charlie Alpha. Voltará. Solo Salvador, 3152, sente informação Delta, solicita o 330 para Marcelo. Permanente, vê sua parte. Dan 3152, sente Delta. 3152, Salvador Marcelo, protocolo é 330. Afirmo, prossiga. Marcelo 330, aprovado. Rodovia Perisca T8, decola no zero, curva esquerda, subida Pucajão, transição Caju. 5131, transponder, controle 120.8. Autorizado nível 330 para Maceió, na aerovia Upper Whisky 58, saída Pucajão, transição Caju. 5131, transponder, controle 120.8. Correto, no ponto de 62 para o posicionamento. Reportará 3152. Salve Salvador, boa noite, objeto 5019, fico a pista. 509, boa noite, bem-vindo, prossiga Alfa Kilo, parte 3, observando sinalizadores. Alfa Kilo, parte 3, observando sinalizador, objeto 509. Já solicitei já para inferno, 67 e 6258. Torre, o Papatango Mike Charlie Alpha, passo pela direita, 1-7, baixou e travou. Gente, o Mike Charlie Alpha autorizado, presente direto, final da 1-7, reporte na curta, Mike Charlie Alpha. Será. Mike, Charlie Alpha, autorizado pouso pistão 197, vento variável com 2 nós. Charlie Alpha. Para 2020, livre final LSC, reporte estabilizado. 2020, livre LS, reportará estabilizado 5899 do objeto. Estabilizados, o 344. 344, completa final, torre 71895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Até. 38891, vetor radar para o sequenciamento, curva direita, proa 230, o limite será o localizador, desce para 3020. 38230, descendo para 3020, curva 3891. Mike Charlie Alpha no solo 1-3, confirma o pátio, 5. Sente, livrando a sua esquerda, estacionar a sequência livre, boa noite. Trip 5344, autorizado por pistão 1-0, vento variável com 1 nó, o ajuste ao 1-0, 2-0. Sente, autorizado, 5344. Para o localizador, curva esquerda, proa 150, 150, descendo para 2020, reporte estabilizado. Esquerda, proa 150, desce a 2000, vai reportar estabilizado, 3891. Localizador, objeto 5899. 5899 da web, completo, chame torre 11895. 11895, boa. Bom. Boa noite, objeto 5899, localizador baixado e travado. Objeto 5899, ajuste no 020, continuando a aproximação, número 2 para pouso. 020, na aproximação, objeto 5899. A localização 3890. 191 no Torre 11895. 11895, obrigado. Bom dia. Realmente, bom feriado. Bom. Direita, solo 121 decimal 9, 5344. Silva, ajuste em Salvador, 1020. Salve Salvador, muito boa noite. 353-44. 3344, bem-vindo, táxi aprovado, Alfa, Juliette, portão 01, pole position. Ok, Alfa, Juliette, 01, 355-344. Salvador, muito bom dia. 3891. TAN 3891, bom dia, continuando a aproximação, número 2, ajuste 1020. Número 5 Natal, nível de voo 370 já aprovado, duas cópias. Mais coisa, 370 Natal aprovado, rota número 10, decola no zero, curva esquerda, subida Puca, transição de par, 5126, transponder, controle 120.8. 370 aprovado para Natal, rota número 10. Agora 10, esquerda, Puca de par. Portão 4, 5 pontos pronto, puxa chuva. Exatamente. 5899 no solo de 20, direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, finalizando 5899. Solo Salvador, boa noite, Web 5899. Bem-vindo, Web, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Alfa reportando na Juliette 5899. 8899 da web vai ingressar após Juliette, portão 10. Após Juliette, ingressa, portão 10, 5899. No solo 23, direita solo 121, decimal 9. Direita 219, da 3891. Meu quarto Aracaju, só um minuto, cobra, prepare a PUCA 230 já aprovado. Solo Salvador, tá 3891, livrou. Bem-vindo, 3891, prossiga via Alfa, repórter 3 Juliette. Prossiga via Alfa, repórter 3 Juliette, 3891. 7 no 4, cópia. Aracaju 230, decola da 10 com curva esquerda, perfil da PUCA, Jamo após voo direto. 5133 transponder, controle 20.8. Estou confirmando a saída PUCA, Jamo após Jamo direto. PUCA, Jamo após Jamo direto. Chame quando pronto, puxa, será? Chame quando após Juliette, ingressa na mesma para a posição 13, 1 ou 3. E a Juliette para 1-3, está 3 vezes no avião. No 896, desce para 2020, livre, final LSF, reporte estabilizado. Até 2000, está 2020. Paulo, confirma a pergunta 3291, remota 13. Afirmativo, 13. Tá, eu vou somar em frente. Salvador 3152. Escuta. O senhor teria contato com o infra-aéreo operador de vídeo? Mati, posso fazer uma chamada aqui para infra-aéreo? Você quer que eu chame infra-aéreo? Faça essa gentileza, já tentei aqui via companhia, mas não tem nenhum operador do Finger aqui. Ele está no meia dúzia. Confere? Afirmo. O 2 já foi informado a infra-aero, ok? Muito obrigado, senhor. O 3291 já chegou alguém? Não. Eu já informei. Eu acho que hoje tá difícil. Obrigado, estou esperando aqui. Elisove, está no gol, 896. 896, torre 11895. 1895, bom dia. Salo, Salvador, boa noite, 05, autorização do Sinete, também, com a posição 4. Estão 4 autorizados, Sinete, 05. Autorizado, Sinete, 05.